El verso es una paloma que busca donde anidar. Mas vamos ver. Ah, não, teve luz da... Rádio Livre? Não. Não derruba avião. Não sei, não usamos não, essa. É? Eu ouço porque eu cansei, mano, do mais do mesmo. É. Isso. É na quebra essa coisa da grande mídia, de centralizar a informação. Nossa, meu filho assim vai conhecer. Viva a Rádio Livre. Devia ter uma em cada bairro, no mínimo, certo, mano? Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, can't go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! My house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock it! One for the money, two for the show, three to get ready. Now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Muito bem, terça-feira, 8 da noite, aí a gente ouviu o Blue Suede Shoes com Elvis Presley, e antes o nosso amigo ET Bilu ligando aí pra Rádio Caruncho e pra Rádio Juventude, perguntando aí se Rádio Livre derruba avião, essas coisas assim. A gente tá começando aqui o programa da bicicleta, o programa daí... da Coalizão Ciclística de Cachoeira do Sul, né, que reúne os grupos Cachoeira do Pedal, Amigos no Pedal, Ciclo Ativado, Feras do Asfalto, deve ter mudado de nome agora, não sei, Ciclo Bikes e Bike Center. A gente está aqui hoje, é um dia bem especial aí, que é a... Fica aí, que é a abertura da exposição... Pedalar e Fotografar do multiartista Mal Souza. E aí, Mal, boa noite. Ah, que bonito, multiartista. E aí, galera, boa noite. É com muita satisfação que eu tô aí agora com as fotos. Estamos iniciando agora a exposição. Já chegaram nossos amigos aqui. Chegou a Lisa, chegou o Talibã Bike Killer com seu RSSSS. E a exposição tá rolando, tá bem legal. A gente tá tentando transmitir pelo... Twitter, mas não estamos conseguindo, cara, não sei o que está vendo. E... as pessoas que estão em casa, elas podem ver as fotos pelo rádio, né? Sim, também, vou tentar linkar também no real time. E agora eu vou passar pro meu... Sim, hoje o programa é com ele, né? Com vocês, Talibã Bike Killer. Aí, galera, a gente está aqui prestigiando a mostra do nosso amigo... amigo dos ETs, amigo de seja lá mais quem for. Eu mesmo, pessoalmente, convidei vários ETs para presenciarem a mostra aqui. E eles estão presentes, de alguma maneira eles se fazem presente aqui, seja lá como for, e a gente vai rolar um som daqui a pouco mais. Daqui a pouco mais, a gente vai falar de tudo um pouco hoje, bicicleta, mostra fotográfica, enfim, muito mais coisa, mas elas não estão enumeradas aqui. Claro que não, o pessoal vai viajar para Rio Pardo também, a gente vai falar sobre... Até porque nós temos amanhã a pedalada número 56, patrocinada aí por uma loja aqui da cidade, enfim... E vai ser uma satisfação enorme tê-los conosco a partir das 19h30 em frente a esta loja que fica na rua Andrade Neves aqui em Cachoeira, uma barbada chata, todo mundo já sabe qual é. Enfim, né, a gente está aqui no centro, na Casa Pirata, Centro de Inovação Cultural, não lembro mais como é que é o nome, social, mas enfim, a coisa aqui está rolando e é um prazer tê-los conosco. Inclusive está rolando um vinhozinho também aí pros chegados aí da exposição, né? Eu ouvi falar que vieram 5 caixas de vinho aí, né? Então o pessoal que tá afim aí, né? Vernissage sem roubar tacinha não existe, né? Então tem que vir aí roubar tacinha. Exato, exato. E é um espetáculo à parte, porque enquanto a gente não termina a primeira taça, a língua não solta, as ideias vão fluindo devagarinho, mas logo logo a coisa vai acontecer e tá todo mundo convidado. Tá chegando inclusive aí, ó, aqui. Pode vir, pode vir. Numa edição aí extraordinária, nossos amigos Deco Dornelles e a Thalita. Muito bem, pessoal chegando. Deco é famosíssimo na cidade por atividades que interferem na famosidade dos DJs, enfim, é uma coisa fantástica. Aí, Deco! Toma, segura essa. Deco é uma pessoa bastante envergonhada, então ele disparou aqui na rua 15 de novembro. Enfim, é fácil de localizar, mas logo logo ele tá de volta. Sabe, agora há pouco tu tava falando do vinho, uma das coisas que eu acho mais interessantes é que o vinho dá palavra aos sentimentos, né? Dá palavra aos sentimentos. Eu nem sei expressar direito tantos quantos são nesse exato momento, mas enfim. Bom, então, aí a gente tá abrindo o programa, ó, que achou da... Sumiu. RS. Bárbara. Nós temos presente aqui hoje na Casa Pirata, RS e RSS. Nossa, mãe. No mais tardar do programa, a gente vai, inclusive, dizer do que se trata. Invadindo os estúdios, a presença marcante do Xalita, eis que... Boa noite aos apresentadores e aos bicicleteiros. Vim assistir essa exposição do mal, que tá muito bonita. Olha, muito bonito. Daqui a pouco a gente ficou sabendo que o fio do microfone vai até lá a sala. Então a gente vai entrevistar um a um aí pra dizer o que achou das fotos, se elas são coloridas ou preto e branco. O pessoal, inclusive, muito impaciente, tem feito fila aqui na porta. A gente fica bastante ansioso em ouvir aí a opinião de cada um a respeito da mostra do mal, que realmente, pessoal, é um sucesso. Centenas de pessoas comparecendo aqui na Casa Pirata. A gente fica realmente sem ter palavras. É um momento... bastante expressivo. Intergaláctico, né? É verdade. Intergaláctico. Os ETs, inclusive, eles se manifestam de formas bastante interessantes aqui na casa. Ainda a luz pisca, várias coisas piscam aqui dentro, é uma coisa fantástica. Daqui a pouco vai começar um ato de abdução coletiva aí também, né? Exato, exato. Nós que acreditamos fielmente que as pessoas devem e podem ser abduzidas a qualquer momento. Eu, no momento, estou na primeira taça de vinho, então eu acho que a minha hora vai chegar. Eu mesmo já fui abduzido 3 vezes esse ano, agora eu vou dar um tempo aí. E a gente vai rolar aí, então, Elvis Presley, aí um abraço pro nosso amigo Ricker, que mandou essa playlist fodástica pra cá. Vai rolar Tutti Frutti, Ururi, e depois com Money Honey. Elvis não morreu. Wop bop a loo wop lop bam boom. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Wop bop a loo wop lop bam boom. I got a gal named Sue, she know just what to do. I got a gal named Sue, she know just what to do. She roll me to the east, she roll me to the west. She's a gal and I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Blop, bubble, blah, blah, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. A boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Blop, bubble, blah, blah, bam, boom. Hey! Well, tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Blop, bubble, blah, blah, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. A boy you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Lock, mama, loo, mama, lock, bam, boom. You know the landlord to ring my front door bell. I let it ring for a long, long spell. I went to the window, I peeked through the blind. Got an asking to tell me what was on his mind. He said, money, honey, money, honey, money, honey. If you wanna get along with me. Well, I screamed and I hollered, I was so hard-pressed. I called the woman that I loved the best. I finally got my baby about 3:30. She said, I'd like to know what you want with me. I said, money, honey. Money, honey. Money, honey. If you wanna get along with me. Another man take my place. Money, honey. Money, honey. Money, honey. If you wanna get along with me. Well, I've learned my lesson and now I know. The sun may shine and the winds may blow. The women may come and the women may go. But the people I say I love. Rádio Caruncho, FM Livre, Cachoeira do Sul. Rádio Caruncho, FM Livre, Cachoeira do Sul. Estamos aqui no nosso novo estúdio aqui. Um novo estúdio aí da Rádio Caruncho, estúdio B, aqui nos altos do Morro do Mauá, né? Então a gente mandar um abraço aí, inclusive, para os nossos amigos aí do futebol varziano aí do Mauá, que a gente está vendo aqui o treino deles. Mandar um abraço também para os nossos amigos aí da Polícia Federal, que em seguida vão bater aqui na nossa porta quando subir o transmissor. Por enquanto ainda não, né, Pedrão? Aquele beijo. E a gente está aí, né, a galera do pedal aí reunida na exposição fotográfica do Mau, tem que ligar. E como é que tá aí, Mau? Tá bacana, tá chegando mais pessoas. Tem mais ou menos umas 6 ali, meus amigos vieram me prestigiar. Tô bem feliz, cara, e tô esperando a galera chegar mais aí pra confraternizar e tomar um quesuco aí com nós. É, então é isso aí. Fala um pouco como é que foi o processo aí dessas fotos aí. O que te inspirou a fotografar? Ó, tô me ouvindo agora lá. Ah, a inspiração, cara, eu tenho toda hora, mas essa exposição mesmo foi ligada mais à bicicleta, porque todas as fotos que eu fiz foi mesmo, peguei a bicicleta e saí pra pedalar e fotografar. Então essa tem uma característica diferente. E o que significa a bicicleta pra ti aí, irmão? Ah, tá se tornando mais forte cada vez essa minha ligação com ela. Até inclusive comprei outro igual que eu tinha, de tão fissurado que eu tô pra bicicleta. E me perdi que eu tava falando, que eu tô me ouvindo também ao mesmo tempo. Tem esse negócio aí da restauração de bicicletas antigas, conta isso aí. Isso aí. Tá todo mundo envolvido. Eu consegui uma Peugeot antiga, tô restaurando agora ela. Consegui as peças. Consegui uma outra Caloi que eu tinha, uma Lumino também agora, ontem. E aí tá todo mundo, tá o TW fazendo, Xalita vai fazer, eu creio que o Kombi Killer também vai fazer. Xalita tá montando uma fixa Monarch 10, né? É isso aí. Como é que é? Conta aí. Primeiro passo da fixa Monarch 10 já foi dado, é o quadro, né? Agora faltam as outras peças. Não chega a ser uma raridade, que nem o nosso amigo Diego colocou, que aquela Lodomo que ele colocou é muito bonita aquela bicicleta. Mas está indo, como a gente tem que trabalhar com metas, né? Até o final do ano essa fixa está montada e a última massa crítica do ano vai ser de fixa. Mas que momento! Tá! Da minha parte, eu fiquei sabendo aí que tem uma loja de bicicletas em dificuldade em Porto Alegre, que chama-se Casa do Ciclista, Espaço do Ciclista. Então eu acabei investindo numa bicicleta lá para dar uma força pros manos. Enfim, o pessoal tá em sérias dificuldades financeiras, né? Então eu tenho feito eles trabalham com uma bicicleta aí que tá começando aí no Giro de Itália, Specialized. É uma marca nova aí, sem muita importância, expressão mundial, mas é uma marca aí que merece a atenção da galera, enfim. Então a gente acha que na verdade esse negócio de restaurar a bicicleta não tá com nada, cara. Acabou. Como diz o seu Raul, eu não sei o que querem com uma bicicleta sem marcha, né? Eu não consigo entender o negócio desse. Me falaram também que bicicleta de roda fixa é que nem bicicleta de circo, que tu pedala pra trás e ela vai pra trás. Boa. Quem tá acostumado mesmo com a catraca vai tomar umas nas batatas da perna, mano, tem que se cuidar. Ah, tá louco. Isso é alguma indireta pra mim, Mauro? Tá falando? Eu tô pretendendo fazer uma também. Eu tô pretendendo fazer uma também, mas ela tem que botar uma joelheira, uma caneleira nas batatas da perna. Essa história da fixa do Mauro já demora uns 4 ou 5 meses e não sai. Eu já teve umas 3 ou 4 chances de montar a fixa dele não roda. Eu tive problemas de herança, né, cara? Eu tive que devolver a Peugeot, né? Aí eu consegui no serrar o outro, então comecei o processo de novo. Mas agora eu vou botar com marcha. Eu tô meio assim com medinho de fixa ainda. Acho que a próxima, e aí eu vou deixar fixa. Agora eu vou deixar ela 6 marchas. Ela não vai ser nem fixa e nem, como é que se diz? Aquelas speed. Vai ser uma híbrida. Híbrido. Eu também vou montar uma fixa pra mim agora em 2015, quando eu ficar magro. E aí eu vou poder montar a minha fixa. Falando em fixa, eu queria mandar um abraço bem especial lá. Pra proprietária da Bibu, a primeira roda fixa de bambu, tá rodando em Porto Alegre aí, né? Um super abraço aí, a gente ficou todo mundo aqui morrendo de invejinha aí. Eu sei que o nosso amigo Klaus Volkmann ajudou a construir a bicicleta fixa de bambu. Temos fotos. O pessoal que tá ouvindo na rádio aí pode ver as fotos aí, sem problema nenhum, né? Não, ainda não postei. Tu disse só o quadro ou fizeram o aro também de bambu? Não, só o quadro, né, amiguinho? E a cola é na fita tape, cara. É grotes o negócio. Show. E tá fazendo muito sucesso lá, inclusive. Vamos tentar falar um pouco sobre o calendário aí. Na semana passada, a gente teve o dia de ir de bicicleta ao trabalho, né? E teve algumas pessoas aí que foram, inclusive, mobilizaram outras pessoas para ir de bicicleta ao trabalho. Vamos ver aí, Xalita, conta aí como foi a... Bom, nós fomos informados, até porque eu não tinha informação do dia da bicicleta no trabalho, mais ou menos uma semana antes do que seria quinta-feira passada. E começou mais ou menos como se fosse uma brincadeira na nossa sala lá, que é uma sala onde trabalham mais de 20 pessoas, E nós começamos a perguntar onde é que. Quem é que tem bicicleta e quem é que tá afim de no dia 10 desse mês de maio, vir de bicicleta ao trabalho. Aí um se ofereceu, o outro se ofereceu, foi indo, e nós acabamos com 7 ciclistas na prefeitura, 4 do nosso setor e outros 3 de outras localidades da prefeitura. Registramos, tiramos uma foto no Chato do, só um faltou, que é o nosso grande Corleone, que não estava presente na foto, até porque ele estava de fixa, né? Então a fixa dele, ele teve que sair mais cedo para chegar no tempo em casa. Mas foi muito legal e a expectativa é que as pessoas que aprenderam a ir de bicicleta para o trabalho repitam essa atividade mais no decorrer do ano, né? Eu, por exemplo, já adotei 2 turnos sempre de bicicleta no trabalho. E em setembro também tem um outro dia bacana aí das pessoas se mobilizarem para ir de bicicleta ao trabalho e no seu dia a dia, que é o Dia Mundial Sem Carro, no dia 22 de setembro, aí é uma data bacana aí de lembrar, né? A gente vai... Ano passado fez uma grande mobilização aí, esse ano esperamos que seja ainda mais forte, né, Charito? Esse ano vamos tentar fazer uma maior, mobilizar com mais tempo, a gente conta com as peças publicitárias, com a nossa força da rede social e tentar fazer com que várias pessoas façam essa atividade aí. Muito bem, é isso aí. Na semana passada, devido ao mau tempo, eu acho que não rolou aquela pedalada de sábado que o pessoal costuma fazer. O pessoal estava se programando para fazer a volta do chimarrão. Eu não sei se aconteceu ou não. Não sei se aconteceu também. Eu sei que uma turma menor fez aquela Porteira 7, lá, aquele caminho, aquele trecho lá que deu 55 quilômetros. O nosso Talibã. A volta do chimarrão. Foi? Foi. Ô amiguinho, depoimentos. Conta aí sobre a pedalada de sábado lá da volta do chimarrão. No microfone. A pedalada é um espetáculo. Eu aconselho todo mundo. A pedalada ela pode ter vários nomes, né? O pessoal já chamou de a volta do chimarrão e, enfim, isso tudo antes de fazer a pedalada. No entanto, ao término da pedalada, a gente carinhosamente, a gente lembra dessas novelas bastante que nos induzem a nomes bastante interessantes, e eu chamei essa pedalada de pedalada do cu duro. Eu, por motivos óbvios, eu não preciso explicar que o resultado dessa pedalada são dores bastante assim, elas são expositivas de locais que eu não preciso explicar quais são, mas que vale a pena sujar a bicicleta, vale a pena o cu duro, vale a pena tudo, pessoal, porque pedalar não tem explicação. Ainda bem que essa é uma rádio livre, a gente pode falar que as pessoas ficaram com a bunda dolorida, com... Eu queria dizer. Não, aqui não tem esse problema, no não. No francês de Rier. Em agosto, quando a gente subiu o FM, aí, eventualmente a Polícia Federal vai aparecer aqui, a Anatel e tal, nosso amigo Pedrão aí, um beijo. Mas enquanto isso, a gente pode falar... Até porque quem achou que as dores eram no pescoço, não eram no pescoço. No pescoço em francês, talvez, né? Pode ser, mas é ou sei lá, enfim. Bom, então esse foi os relatos das pedaladas aí da semana passada. Se tu abaixar a tela aí, fica um pouco mais fácil. E aí, muito bem, agora sim. E isso na semana passada. E agora a gente vai tocar aí mais um pedaço da playlist do nosso amigo Iker. Agradecer a presença muito ausente do nosso amigo TW, que ficou de aparecer aqui para fazer o programa conosco. É um, né? fanfarrão. E a gente vai tocar aí Rock Me My Baby do Buddy Holly, depois Oh Boy também do Buddy Holly e por fim Tell Me How do Buddy Holly. Aê, Buddy Holly. Put your arms around me now and try your best to squeeze me. Love me, baby, you know how. Yes, rock me, my baby. Well, rock a lock a hickory dickory dock. Rock a bar, rock, baby. Up and down, around the rock. Well, rock me, my baby. Well, I bump your kisses on my lips and make me bubble brightly. Thrill me to my fingertips. Well, rock me, my baby. Well, rock like a hickory dickory dock. Rock a bar, my baby. Up and down, around the clock. Well, rock me, my baby.

Rádio Caruncho FM Livre de Cachoeira do Sul. Muito bem, essa é a Rádio Caruncho FM Livre de Cachoeira do Sul, uma rádio livre e libertária, aí, de princípios libertários, contra a hegemonia aí, das forças da mídia, contra os oligopólios aí, do espectro sonoro. A Rádio Livre de Cachoeira do Sul. Muito bem. É isso aí, a gente está aqui então hoje num programa festivo aí na exposição Pedalar e Fotografar do multiartista Mal Souza, diretamente aqui do Centro de Inovação Social, a Casa Pirata, né? A gente só lamenta que a casa é tão pequena para tanta gente, nós vemos centenas de pessoas aí na rua fazendo fila para entrar, o pessoal colhendo doações, é uma coisa fantástica, não tem como sair daqui hoje sem dinheiro. É, a gente está distribuindo senhas ali na frente para o pessoal poder assistir, né, dando 3 minutos para cada pessoa olhar a exposição para todo mundo poder ver, né. Isso, e o pessoal que chegar até as 5 horas da manhã vai ter o famoso sopão da Casa Pirata, é uma iniciativa hoje do pessoal do Ciclo Ativado. O pessoal é bem-vindo até as 5 horas da manhã, quando terminaremos aqui, então, os fatos ocorridos. Isso, vai ser um sopão delicioso com aquela folha de couve flutuante. Exato, exato. Inclusive, nós pedimos que o pessoal que vem aqui até a Casa Pirata, que cada um traga uma pedra, né, que é pra engrossar o caldo, claro, vai ser uma coisa fantástica. A sopa de pedra é um prato clássico já aí da Casa Pirata, né. E a gente tava aqui falando um pouco antes sobre as pedaladas da semana passada, e o nosso amigo Talibã Bike Killer esqueceu de fazer um relato impressionante aí sobre a pedalada do Kuduro. O relato, na verdade, é pós-Kuduro. Na verdade, não chega a ser sobre a pedalada, mas é sobre o que aconteceu após a pedalada. É uma coisa bastante pessoal e é um relato que o pessoal, várias pessoas aí na sala aqui já estão relatando através das nossas redes sociais, que são inúmeras. Temos centenas de seguidores, enfim. Não, mas o relato aqui colhido ainda há pouco é sobre um dos voluntários do Ciclo Ativado que jamais lavei o carro quando eu tinha carro. Hoje eu só tenho bicicleta, mas eu jamais na minha vida lavei um carro, e hoje eu tive a satisfação de fazer o contraponto dessa situação perversa da minha vida. Isso, na verdade, em contraposição à questão de ter tido carro, então, e hoje eu fiz o contraponto, eu lavei a minha bicicleta, já que nunca, em ocasião alguma, eu tive o desprazer de cuidar tão bem de um carro. Então hoje eu resolvi fazê-lo através da minha bicicleta, essa bicicleta a qual eu comprei junto a essa casa lá em Porto Alegre, dificuldades financeiras, né, eu já relatei isso. É uma tristeza, realmente. A crise de 2008 assolou o mundo, assola a Avenida Dom Pedro em Porto Alegre, enfim, é uma coisa muito triste. Então tá aí, esse foi um relato aí dramático, né, do rapaz aí que pedalou aí, ficou ficou todo sujo, né. Muito sujo. E, bicicleta. Então, nessa semana, eu acho que não rolou a segunda lada lá, que seria a bicicletada suave aí da cidade, né? Que a gente achou que estava se configurando aí como mais uma data aí, acabou não rolando. E amanhã vai ter a 55ª... Sexta. 55ª... Quinta. Edição da pedalada noturna. Ó, perfeito, conforme aqui, acabamos de frisar, ó. 55ª. Tá escrito aí, porque essa é aquela que vem antes da 56ª. Ah, exatamente. Então, a gente só queria, então, deixar o pessoal mais bem situado do que está acontecendo, na verdade, não é, Bertov? Nessa quarta-feira, então, vai ter a 55ª pedalada noturna, que vai percorrer a região do Passo do Moura. Passo do Moura. Um trajeto aí suave, né, que totaliza 24 quilômetros. Suave. Sem muitas subidas. E é um trajeto bem legal para fazer, segundo o nosso amigo aí, Rafa. Sem muitas descidas. E também, ainda nessa semana... Bom, só para informar que essa pedalada sai ali da Ciclobikes, na Andrade Neves. A concentração às 7 horas e a saída às 7h30. Isso. Tu já foi lá nessas pedaladas, Talibã? Fui nessas pedaladas, inclusive elas logram de coisas fantásticas, por exemplo, apelidos. Né? Numa dessas pedaladas, eu tive a minha primeira relação íntima com uma Kombi, na parte exterior da Kombi, na qual dela resultou o amor e a aproximação de duas costelas. Para bom entendedor, acho que deu para verificar que duas costelas quebradas foram o resultado dessa relação íntima com a Kombi, enfim. O pessoal do coletivo já sabe bem do que eu estou falando. Daí se originou este fantástico e criativo apelido de Kombi Killer. Kombi Killer, assassino de Kombi, essa Kombi jamais me esquecerá. E a primeira parte do apelido, o Talibiker, se origina, na verdade, de um amigo inesquecível deste coletivo. Não sei, nós podemos dizer o nome dele. Essa pessoa não, ela precisa sair do anonimato, essa pessoa precisa, nesse momento, ganhar aquilo que ela realmente merece. O nosso desprezo. O nome do amigo se chama Aquino, adeus Aquino. Aquino Mas. Exato. Aquino Mas está entre nós, ele foi pra puta que o pariu, o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, né, da infeliz que teve a infelicidade de parir esse animal. Então a gente tá aqui, né, celebrando o adeus desse vagabundo. Um salve pro Aquino. Tá aí, né? O vinho aí nos favorece. Exato. Né, o Aquino me chamou de fascistas, de talibãs, eco-chatos, maconheiros e outras coisas menos extraordinárias, mais extraordinárias, enfim. Mas eu agradeço o Aquino porque ele cantou a frase de caboclo pra nós, cara. Exato. O Aquino é uma pessoa infeliz e a gente, pela infelicidade do Aquino, a gente realmente fica muito feliz. Então tá, muito bem. A gente volta no próximo bloco aí pra falar sobre a bicicletada, o grande passeio aí da tranqueira invicta dos guerreiros. Depois tu fala. Dos grandes guerreiros que vão até Rio Pardo de bicicleta. Olha, o cara tem que ter 3 bolas pra fazer isso. Imortais também. Então a gente vai rolar aí, né? Estamos falando demais, já tá quase na hora de entrar outro programa. Que a gente vai rolar Can't Believe You Wanna Live, do Little Richard. Depois Ripping Up, também believe. Do Little Richard. E depois Little Richard de novo, Richard. Com She's Got It. Então vamos lá, essa raiz. Yeah! I can't believe you wanna live. When you know it hurt me so. Dying on bending knee. Oh, begging please not to go. And think of all the love we share. And all the fun we had. You wanna leave. Don't you know that I'll drive me mad. My life, my heart, my love is in your hand. And now you're gonna leave me. You're gonna leave me for another man. Think of all the love we share. And all the fun we have. And now you wanna leave. Don't you know that'll drive me mad. Don't you know that'll drive me mad. Saturday night and I just got paid. I'ma put up all my money, don't try to save. My heart say go, go, have a time. Saturday night, now I'm feeling fine. I'm gonna lock it up. Ooh, I'll rip it up. I'm gonna shake it up. Gonna party up. I'm gonna rock it up and ball the night. Well, I'm on about 10, I've been flying high. I rock all night unto the sky. I don't care if the spin will go. Tonight I'm gonna be one. I'm gonna rock it up. Ooh, a rip it up. I'm gonna shake it up. I'm gonna ball it up. I'm gonna rock it up and ball the night. Saturday night and I just got paid. I'm a fool about my money, don't try to save. My heart say go, go, have a time. Saturday night, now I'm gonna light it up. Ooh, live it up. Gonna dig it up. Gonna fall in love. I'm gonna rock it up and ball the night. Well, I'm only about 10, I've been flying high. I'm gonna rock all night into the sky. I don't care if I spin the door. Tonight I'm gonna be one. I'm gonna rock it up. Woo! I'm ripping up. I'm gonna shake it up. Gonna fall in love. I'm gonna rock it up and fall tonight. Girl that lives down the street, some people think she's square, but I say she's sweet. You can see her every day, scrolling up and down the way, looking so pretty, and this is what I say. She's got it. Ooh, baby, she's got it. Ooh, baby, she's got it. I can't do without her. Baby, blue eyes, long black hair, pimple cheeks, and she's no square. She's got it. Ooh, baby, she's got it. Ooh, baby, she's got it. I can't do without her. Ruby lips, shapely hips. When she walk down the streets, all the cats flip. She's got it. Ooh, baby, she's got it. Ooh, baby, she's got it. I can't do without her. Love to sing, hot one queen. She's real gone in everything. She's got it. Ooh, baby, she's got it. Ooh, baby, she's got it. I can't do without her. Ah! Love to sing, hot white queen. She's real gone in everything. She's got it. Ooh, baby, she's got it. Ooh, baby, she's got it. I can't do without her. When the music's hot, loves to bop. She dance to the jukebox pop. She's got it. Ooh, baby, she's got it. Ooh, baby, she's got it. I can't do without her. Yeah, she's got it. Oh, oh, she's got it. Ooh, she's got it. Yeah, she's got it. Oh, oh, oh, oh. A sede de privatizar não para. Agora eles querem a nossa água. Já imaginou entregar o Rio Amazonas para os estrangeiros? Ou ter que pagar um empresário para beber água na sua própria casa? Pois tem gente querendo exatamente isso. Quem defende a privatização das águas e do saneamento no Brasil não tem um pingo de razão. Lute pelo que é seu, pela água que pertence ao povo brasileiro. Acesse aguaparobrasil.com.br e participe. Movimento Nacional contra a Privatização e as PPPs do setor de água e saneamento. FM Livre de Cachoeira do Sul, a pedra que faltava no seu sapato. Bom, voltando aqui com o programa da bicicleta. A casa lotada, exposição de fotos do mal. Eu sou aí o vampiro doidão, eu vim aqui tapar um furo. Tapar um furo aqui que o nosso âncora do programa, o Vertov, foi dar uma banda, foi dar uma saída emergencial. Aí o bicho tava com os problemas pra resolver e foi resolver os seus problemas. Aí como eu sou membro, integrante também do ciclo ativado e participo muito da pedalada morcego, a galera chamou aí pra nós estar fazendo uma partezinha aí no programa. Logo mais à noite, às 22 horas, nós vamos tocar aí o programa Toca Raul. Toca Raul, que é um programa que rola toda terça-feira, tocando só Raul Seixas, todas as terças-feiras 10 da noite. Hoje eu estou aí com a esperança de que Andréia, a moça que prometeu na semana passada que estaria conosco fazendo Toca Raul, aí estou esperando que ela venha realmente fazer o Toca Raul conosco. Galera, tá chegando aqui, eu tô falando sozinho, a casa tá cheia e ninguém quer vir aqui falar porra nenhuma. Falar em bicicleta, eu encontrei agora há poucos dias, pessoal que pôde ver no Face aí, um amigo meu encontrou há poucos dias aí, galera que pôde ver no Face, uma Peugeot rara de 72 lá tirada no pátio do pai dele. E ele tá querendo reformá-la aí, tá pedindo opinião da galera que entendida no negócio aí pra ver o que, que dá pra fazer. Tô querendo chamar aqui o pessoal. Ô, chega aí, Mal. Fala aí dos caras de Rio Pardo aí, meu, não sei o que você tava falando, não sei o que. E fala uma merda aí que você tava falando. Qual cara de Rio Pardo? O galera que vai pra Rio Pardo de bike. Vai ter a pelada pra Rio Pardo agora? Vocês já falaram disso? Já falaram, acho. E o que mais tem pra falar aí no programa, cara? É, falar das duas próximas agora. Que é a pedalada do ciclo bikes, do Rafa, né? Que é às 19 horas a concentração. 19h30 eles saem. Bah, eu esqueci o trajeto, tá aqui agora. E... e tem a nossa bike hour, né? Sexta-feira. Todas as sextas tem o BH. E o pessoal também tem a pedalada de sábados de tarde, que eles querem oficializar as pedaladas sábado de tarde. Que aí o pessoal se combina no Face, eles acham um local pra sair. E... quando é que a pedalada é morcego? Que dia é? Segunda, terça, primeira, terceira, terça. E vamos falar também, vamos avisar pro pessoal. Alô, da pedalada morcego, que a gente faz a pedalada morcego, que é as primeiras terças de cada mês. Hein? Eu disse, ó. Eu falei... as primeiras terças de cada mês. É que chegou comida na mesa aí. Aí a galera começa a comer, começa a esquecer de falar. Mas vamos rodar um som aí, cara. Vamos, bota aí, quem tu vai botar vamos aí? Vamos rodar um som aí, vamos ver o que tem na playlist. Tem 3 Johnny Cash. John Lennon, The Doors. É, põe o The Doors aí então. Esses dias eu andei de bicicleta e bati o meu pé e fiquei com Doors o dia inteiro. É. Love Me Two Times, The Doors, pode ser? Love Me Two Times, baby. Tá rodando. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I've gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak.

Para não final, enfim, terça-feira tem mais, né? Terça-feira tem mais a partir das 8 da noite. Ou às 20 horas, né? Ou às 20 horas ou às 8 da noite, aqui na Rádio Caruncha FM Livre, aqui nos nossos estúdios da Rádio Caruncha, aqui no alto do Campo do Mauá, no meio dos eucaliptos. E mandar um abraço pra galera que tá ouvindo, pra encerrar aí, mandar um abraço pra Eliane Poman, que tá ouvindo aí a Rádio Caruncha. Dizer pra ela que eu tô devendo uma volta de bike com ela aí e vou pagá-la. Vou pagá-la essa volta de bike aí. Mal. Bom, agradecer ao pessoal que teve aqui, tá aqui na exposição. E vai dizer que ela vai ficar até dia 30 das 8 às 22, né? Às 22. E sábado das 15 às 22. 15 às 22. E é isso aí, quem quiser chegar aí pra festejar, acho que tá bem bacana. Foi feito pedalando mesmo nas fotos. Não com a bicicleta, parava com a bicicleta e fazia foto. Mas eu pretendo ainda fazer fotos pedalando. Aí tem que arrumar um monociclo pra ticar. Monociclo ia ser mais hard ainda. Isso aí, vou ver se eu faço com a Peugeot agora. Hard? Isso aí, hard. Isso aí. Agradecer então a galera.